en las nalgas de Mandarín. Então, temos dois cenários aqui para vocês. Cenário 1. Isto é tudo cenários de um ano. Atenção, está bem? Primeiro diz o que é que vais falar. Quais são os temas, assuntos que é para a gente situar aqui? Então, vamos falar agora da nova trilogia do Lionel Vieira, aquela das comédias, ou caralho, aquela Canção de Lisboa e o Pátio das Cantigas. Okay, então vamos passar para o desafio do Pedro. Então. Ok? E isto em cruzamento com os Jogos da Fome. Vai sair agora, sexta-feira, o novo. Estão a par? Então vamos embora. Estão preparados? Então, cenário 1. Não se esqueçam que isto é tudo cenários de um ano. Todos os dias, vocês andavam de tuk-tuk por Lisboa, pá, durante 8, 9 horas. Ao vosso lado tinha o César Mourão a fazer sempre aquela fala do bêbado do poste, estão a ver? Do Pátio das Cantigas, aquela merda do poste. Ah, não te vi. Sempre a fazer essa merda. Todos os dias? Sempre. Todos os dias, sim. E... Ah, mas espera, ainda... ainda aqui... Eu escolho já outro. Espera. E, para finalizar, sempre que vocês parassem num vermelho, tinham que dar um xoxinho ao Zé Raposo, que estava atrás. Que entra agora no novo, no Leão da Estrela. Xoxinho, sem língua. Isso ainda faz parte do primeiro cenário. Isto é o primeiro cenário. Pronto, okay. E esta merda, isto não era pago. Vocês metiam licença sem vencimento, é o que quisessem. Segundo cenário, tinham que andar. Vocês conhecem o Hunger Games e a personagem principal, não é? Lá, a Katniss. Fapning. A Katniss, sim, exatamente. Pronto. Então, durante o tal ano, onde quer que vocês fossem, só podiam tirar mesmo antes de dormir, tinham que estar sempre cosplay de Katniss. Ou seja, peruca, trança, aquela merda justa, calcinha justa, arco e flecha. Ok? Podem. Isto é complicado. Quer dizer, um desafio pela positiva e tu já me estás a dizer. Eu pensava que fosse dizer, olha, ao comer César Mourão, olha, César Mourão que eu nem sabia quem era, agora fiz aqui uma pesquisa no Google, até me veio uma coisinha à boca. Mas o. Pensava que fosse ou comem o César Mourão ou comem a Katniss. Ou comer o César Mourão todos os dias, uma vez ao final do dia, ou então comer uma vez por semana ou uma vez por mês. Bem, começa, respondes tu primeiro, Pedro, ou respondeu? Ah, pá, eu não digo que não, a vestir-me de Katniss todas as noites. Alguém vê? É o dia todo, é o dia todo. É o dia todo. É para o trabalho. Sim. Para as reuniões. Trabalho, finanças, compras, tudo. Que apresentar este projeto. com o decote. com as calças enfiadas. Sempre deixo fazer depilação com as calças peito. Enfiadas no rabo. Yeah. Depois deixava aqui das canetas. Opa. Opa, o Miguel, sinceramente, quem é que escolheu o Miguel? Quem é que convidou o Miguel para isso? Vá, já sabes que as regras dizem que tens que escolher um, podes esquivar. E este gajo era todos os dias durante um ano. Ah pá, eu preferia andar vestido de Katniss do que ter que beijar este gajo. Já está feito. Está feito, pronto. Epá, eu também vou para o segundo. Até porque, também. Primeiro, acho que ia haver muita gente que ia gostar. E segundo, aquilo só era estranho os primeiros dois ou três dias, depois ao quarto já ninguém ligava, já diziam lá vem um gajo vestido de gajo. Acho que ia para o segundo, cara. E depois chegavas ao fim do ano e se calhar pensavas, olha, até gostei, se calhar. Exato. Um gajo tem que se. Imagina, agora acordas de manhã, o que é que vais vestir? Ei, pá, tenho que escolher a roupa, a camisa. Não, assim, olha, tinhas que pegavas no Katniss e pronto, andar. Enquanto que o tuk-tuk aí com o Zé Raposo e com o César Mourão era todos os dias de banda, era uma era coisa feliz, muito estranha. Esta cena da Katniss, não, tens aí o do Carnaval e o Halloween que... Sim, havia algumas datas que dava para... olha para ti, é verdade. É loucura. Epá, portanto, não está mal pensado. É para o segundo. Está bem, segundo. Pronto, ok. Mas gostei do desafio. Sim, senhor. Mas em relação aos filmes, eu penso, vocês já viram algum filme desta trilogia? Já. Estás a falar de qual? Do Hunger Games ou da trilogia? Destes remakes dos clássicos portugueses. Ah, não, isso ainda não. Eu li, eu, Eu nunca tive indeciso que ia ver, porque vi os trailers e fiquei logo sem vontade de ver, mas quando li na internet dizerem que era como comparar os batanetes com o Monty Python em relação ao original, eu disse logo, né? Deixa lá estar. Não vale a pena ver isto. Pois, eu também sinceramente, muito dificilmente me apanham vivo a ver isto, mas há muita gente que está a ver. Pá, são 300 mil, 400 mil pessoas que vão ver esta merda. Foi mais. 600 mil. 600? Acho isso levanta... Sim. Sabem que isso levanta uma questão engraçada. Diz, Carlos. Uma questão engraçada que é durante, por menos anos, não sei se décadas, o pessoal sempre se queixou que o cinema português não era comercial, que não se sabia vender o cinema português, que fazia-se umas coisas muito sérias que ninguém ia ver ao cinema, etc. E agora passou-se completamente para o extremo oposto, que é faz qualquer coisa que meta lá a gente, mesmo que aquilo não preste para nada. Que o pessoal todo vai ver que nós, por menos, lemos, não é? Que tem algum background aqui de cinéfilo e de crítico de cinema, toda a gente diz ou é ver isto, mas o que é isto? Não é? Ou é ver isto das caras, é o que é isto? E, portanto, passamos de um extremo ao outro. Era o pessoal que queixava-se muito, mesmo os próprios críticos de cinema, que o Lionel Vieira arrasou e há uns dias atrás disse que os quatro críticos, acho que foi qualquer coisa do género, os quatro ou cinco críticos de cinema que andam por aí e falam mal de tudo e todos e cuja opinião já não interessa a ninguém. E eu adorei quando o gajo disse isso, porque é verdade, os gajos falam mal de tudo e todos. Aliás, tu, Pedro, costumas por aí, de vez em quando, fazer umas montagens engraçadas com os gajos. Exato, com outras. Achei piada o gajo mandar essa boca, mas é verdade, os gajos durante anos eles próprios criticaram porque não se sabia fazer cinema e vendê-lo ao público português, não sei o quê, e de repente faz-se exatamente isto, faz-se um produto que já se sabe que toda a gente vai gostar, que é para os putos e para os malta jovem, não sei o quê, que se fosse o filme original, imagina que 95% dos gajos que foram ver este filme não viram o original. Eu tenho a certeza que se fosse o original em exibição, esses 95% nenhum deles punha lá aos pés. Ou seja, arranjou-se uma maneira de vender isto, de ter audiências. Pá, bom ou mau, é verdade, provavelmente é muito mau, não sei, não vi, não vou falar por experiência dos outros. Se calhar até é bom, não é? Imagina que nós estamos aqui a falar e é um filme espetacular. E é grande filme, é? Passar ao lado e não imagino na rua a dizer, ai, que grande merda, não sei o quê, pessoal. Mas, exato. Mas é engraçado essa questão de... Durante anos queixou-se que a gente não sabia fazer cinema para o público português, de repente faz cinema para o público português, que resultou, por mais que se digam que o filme é mau, a verdade é que tem enchido as salas e tem batido recordes aí de público, e agora de repente toda a gente fala mal de se fazer isto. Epá, decidam-se. Mas eu não é assim. Não conseguem fazer algo. Às vezes, tu às vezes vais ver filmes e sentes-te enganado. Por exemplo, o Knock Knock. Vais ver, pensas que é uma coisa ou é outra. Pá, e tens toda a razão em dizer, em falar mal do filme e criticá-lo negativamente, porque... havia uma expectativa, não só tua, mas de toda a gente, e o filme não foi bem aquilo que estava já à espera. Pá, eu acho que este filme, eu faço sempre aquelas montagenzitas quando sai o trailer, mas fico-me por aí, porque isto é uma merda que eu nem toco nem com um pau de 1,5 km. não vou, pá, é bom, as pessoas vão, riem-se e pagam o dinheiro e fazem, porque isto também é bom para os atores e para os técnicos e para a malta que lá trabalha, porque faz criar aqui alguma indústria que não existe em Portugal. Agora, não é um filme para mim. Só aproveitar para dizer que se tivesse um pau de 1,5 km, a Mónica Bellucci era só uma vez. Não conseguia. Nem precisava de sair. De Itália. Onde é que ela mora? Bem, em relação aos Hunger Games, não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Eu, primeiro, gostei. O segundo, papei. O terceiro, já testei. E acho que este quarto vou só ver por curiosidade para ver como é que acaba, porque a coisa foi começando a crescer bastante de qualidade e começou a tornar-se um bocado só mesmo para os putos e para adolescentes. E eu, mas isto faz aquela piadinha que ainda tinha o primeiro. Faz parte daquela praga que também agora é, que é estas adaptações de juvenis, não é? Que vem na onda do Twilight. Eu li meio livro do Hunger Games, li metade. É verdade. Tiveste que ler, foi? Pá, sabes aquelas coisas que estás a ver. Olha, começar a ver isso, depois começas a ver e tal. Quando dás para ti, estás a meio. Entretanto, saiu o filme. Não, agora vou ter que te interromper, ao Pedro. Desculpa lá. Tu não tinhas tempo para a Mónica Bellucci, né? Mas tiveste tempo para ler metade do Hunger Games. Pá, tens que equilibrar as tuas necessidades intelectuais com as tuas. Continua. Com também, que eu vejo bem, que rapidamente. Anyway. Sim. O filme é aquilo, é aquela coisita dos beijitos na cara e deixa a minha namorada. Vamos ser. Um Battle Royale para maricas, basicamente. Pronto, é mais soft, sim. Pá, aquilo, olha, aquilo é um bom filme para veres com a tua mulher. Pronto, vais lá, elas gostam porque há ali aqueles numericos, não sei o que, elas gostam dessas merdas. Vais para casa e lavas-te, tomas banho e acabou, está feito. Eu vou confessar que já li tudo. Mas fui obrigado, estou a brincar, não fui obrigado. Mas, é pá. Ai, pensei que ia dizer, estou a brincar, não li tudo. Isso é que me salvava. Não, li todos. Epá, e os filmes desde o primeiro, que é como tu dizes, têm vindo a decrescer. E eu acho que há lá algumas boas ideias, alguns bons conceitos e pronto, a nível de sociedade e bastante atuais e que podiam ser explorados de outra forma e que pronto, e que não há hipótese nenhuma, especialmente agora nestes dois últimos. E acho que pronto, partir sempre agora o último em dois, que já desde o Harry Potter e Twilight vem vindo a fazer essa merda, também destrói por completo o sentido narrativo destes filmes. E agora estou a pensar que fomos um bocado burros, porque se tu tinhas lido os livros todos, a gente aproveitava era para tu falares muito bem dos Hunger Games e a gente ia pescar para uns 500 ou 20 aos grupos dos adolescentes. Mas não há problema, tu, burros, já estamos abatendo. Tu quando tens o podcast dizes assim, não vais acreditar onde é que a Katniss tirou este iPhone. Toda nua do Falcon. É isso, é o título. Já sabes que não podes dar essas sugestões que eu depois vou mesmo para a frente. E as pessoas, este podcast deve ser espetacular. Mas também vamos dizer, depois do The Fappening, não é? Eu da Fappening, já ninguém tinha curiosidade em saber onde é que é verdade, já estava tudo já tirado ali. Tá. Saudades. Não, mas saudades. Em relação a este, isto há de voltar. Então agora esta fornada a sair, vem outra, estas miúdas da Disney que estão agora a fazer 18 anos, não é? Daqui a 2 ou 3 anos está outra vez a vir aí mais uma fornada, que os meus amigos viram, não é? Eu por acaso não tive oportunidade. Mas em relação a este Hunger Games, aquilo que eu acho. E sempre, não é uma coisa que eu domino, não é um assunto que eu domino, mas como vocês sabem, não é isso que me detém. Eu acho que isto foi feito para ser um filme, um livro, não é? Não é, Miguel? Não sei, tu é que leste o livro. Inicialmente a ideia não sei. Isto sempre, e pronto, isto era, foram três, não é? E o último foi dividido em dois filmes. Mas não sei se a ideia inicial era isto ser tudo um filme. Não, um livro, porque dá-me ideia que o livro é mais ou menos estanque. Não é? Sim, só que sim, depois, sim, como sim. O livro teve sucesso, vendeu não sei quantos milhões. Ah, mas, estou-te a perceber, sim, sim, sim, tens razão. Como sim. Era Star para ser Wars, um, é? Exato, sim, como sim. Star Wars. Sim. É isso mesmo, sim. Depois continuaram a mamar a franchise, sim. Até que a estratégia é a mesma. O primeiro tem um princípio, meio e fim, e o segundo e o terceiro sim. São enfaixados. Exatamente, com aqueles cliffhangers, pronto. Aqueles filmes que agora não têm fim, não é? Pois. Mas foi. Está certo. Nós vamos ver o que é que é. Está falado. É mais duas horas. Um gajo tem que mamar com esta merda, não é? Um gajo tem que acabar as mitologias. Começa, olha, vamos ver. Pois, mas isto faz parte. Olha, eu vejo estes filmes com a minha mulher. Porque nós já temos falado neste assunto, até com o Carlos, que para ver esta. Para as pessoas não se matarem, tem que haver alguma cedência de parte a parte. E às vezes um gajo tem que sofrer. Sim, não. É verdade. Olha, mas ver às vezes tem que ceder, é. Acorda, ai, desculpa. Já estás... estou a ver no cinema, a ver o Hunger Games no telemóvel. Não, achas isto? Vejo isto em casa. Achas que vou ver isto ao cinema? Eu compro o DVD. Sei lá. Compro o DVD. E vejo em casa. Um gajo que lê um pedaço do livro de Hunger Games e já acredito.